Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Alô meu Brasil, tô chegando. Eu e as eleições. Faltam apenas 10 dias. 10 dias para você definir o que você quer para o seu estado e para o seu país, viu? Nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre isso. A discoteca do Cleitão apresenta Guilherme Henrique. A Faculdade da Música traz o grande mestre Rolando Boldrin. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração de hoje é uma oração que você conhece, que você gosta muito, que é a oração de São Francisco de Assis. A curiosidade, eu vou recordar com vocês um comercial da TV Itacolomi de Belo Horizonte. Eu morei lá na época que essa televisão fazia o maior sucesso, né? Foi lá que eu conheci a saudosa Clara Nunes, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. A dica de hoje eu vou voltar a falar sobre as eleições daqui a 10 dias, viu? Você lembra desta? Eu vou recordar Cascatinha Inhana. Você vai voar ao passado comigo, essa dupla incrível que marcou a história da música sertaneja do Brasil como um dos mais perfeitos duetos que já existiram, né? Eu começo trazendo aí Almir Sater, Xalana. Lá vai uma xalana, bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Ah, xalana, sem querer, tu aumentas minha dor nessas águas tão serenas. Vai levando meu amor, xalana, sem querer, tu aumentas minha dor nessas águas tão serenas. Vai levando meu amor, e assim ela se foi, nem de mim se despediu. A xalana vai sumindo na curva lá do rio, e se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu meio coração. A xalana, sem querer, tu nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor nessas águas tão serenas, vai levando. Almir Sater, do Mariuzan, Xalana, para Tárcio Santos, de Areia Branca, em Sergipe, meu novo amigo do Facebook. Tárcio, seja muito bem-vindo, um grande abraço aos amigos de Sergipe, os conterrâneos do meu amigo Edelson Moura. Uma alegria saber que vocês estão ouvindo a gente aí direto na internet e nas emissoras que transmitem o nosso programa também. O Tony dos Sandias, de São Francisco, Minas Gerais. Cleiton, eu fui no seu show quando você esteve aqui em São Francisco. Foi um belo espetáculo. Ouço o seu programa todos os dias pela Beira Rio FM do Zé dos Passos e gosto muito. Queria que você tocasse essa música para mim. Tony, Um abraço para você, um abraço para o Zé dos Passos, Dona Conceição, essa turma boa de São Francisco, Minas Gerais. Ô Tony, o Zé estava querendo me levar esse ano aí, mas esse ano eu não vou cantar mais não. Mas em 2015, com certeza, eu estarei aí, né? O Zé dos Passos é que vai dizer o dia. E o dia e a hora eu estarei aí para a gente ter um novo encontro com um show diferente, desta vez com a banda. Da outra vez foi só eu e o Bruno, um show mais intimista. Agora não, agora é um show para botar o pessoal para dançar, tá bom? Essa aqui, o Sérgio Machado, lá do Coró, se estiver escutando, vai tomar umas três, viu? Silveira e Silveirinha, Por Piedade, Não. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Chegou ao fim. Se você me ama, pode ir embora sem nos ver. Mas por piedade, viver a seu lado, eu não quero não. Nem dizer-me adeus. É que suas malas não é necessário nem lembrar de mim. Pois foi até bom, pode abreviar a sua partida, porque em nosso caso não tem despedida, sei que o nosso amor já chegou ao fim. Se você me ama como eu te amo, não teria briga. Você não devia sempre maltratar o meu coração. Já que não me queres, pode ir embora sem Deus preferir. Mas por piedade, viver a seu lado, eu não quero não. Sucessos de Ouro, Silveira e Silveirinho, uma gravação de 44 anos atrás, de 1970, por piedade, não. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você prepara tudo, planeja o evento, organiza a festa. Na hora do principal, que é a música, você pode deixar que a RBM Música resolve para você, viu? A RBM tem um show do tamanho do seu orçamento. Se você tem pouco de... Agora, os artistas são todos muito talentosos. A diferença é que uns são mais famosos do que os outros. E às vezes até troca de posição. O que é menos famoso hoje, daqui a um ano é mais famoso, né? A classe artística está sempre se movimentando. Você ligando 61998136601, você pode levar para sua cidade o show da Internacional Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná e de Paulo e Paulino. E a grande estrela da companhia, que é o Amado Batista. É só ligar 61998136601. 61998136601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. A Maria Pereira, que é nossa ouvinte lá em Rio de Contas, na Bahia, ela curte o nosso programa todas as noites pela Portal FM de Livramento de Nossa Senhora. Ela está sempre em contato comigo pelo Facebook. Eu atendo uma música, ela agradece, já pede outra e eu fico danado satisfeito, né? Quanto mais vocês participarem, mais feliz eu fico. A Maria Pereira pediu e vai ouvir Guilherme e Santiago, Jogado na Rua. Não tá fácil ficar sem teu amor aqui. Que saudade que dá, chego a ter dó de mim. Meu amor é assim, bruto e sincero demais. Sentimento sem fim, amo você, ninguém mais. Me deixou assim, sombra na escuridão. Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, ai. É no som da viola que o vento chora, ai. Nessas noites de lua jogado na rua, ai, ai, amor. Essa

fiz shows, né, muito tempo atrás nesses lugares e constatando o crescimento dessas cidades, né? Tocantins está desenvolvendo muito, está crescendo muito. Eu quero mandar um abraço para o vereador Everaldo e todos aqueles que nos trataram com tanto carinho lá em Santa Teresa, Novo Acordo, Lagoa do Tocantins e Lizarda também, tá bom? Um abraço a todo o Tocantins. Se eu não passei na sua cidade, com certeza eu ainda passo antes do dia 5. Gian Giovanni, sai dessa vida! Por que correr perigo? Por que não viver comigo? Pra que levar a fama de dormir com quem não ama? Perdoa os seus defeitos, sei que ninguém é perfeito. Entendo como é, mas pra ser minha mulher vai ter que mudar. Sair dessa vida, te quero por inteiro, eu não te quero dividida. A vida lá fora só te machucou, fingindo ser feliz ao lado de quem nunca amou. Ao meu lado vai ser tudo diferente. Pra viver o sonho que eu sonhei pra gente, a paixão que estou sentindo é verdadeira, é amor pra vida inteira. Seus defeitos, sei que ninguém é perfeito. Entendo como é, mas pra ser minha mulher vai ter que mudar. Sair dessa vida, te quero por inteiro, eu não te quero dividida. A vida lá fora só te machuca, fingindo ser feliz ao lado de quem nunca amou. Ao meu lado vai ser tudo diferente. Pra viver o sonho que eu sonhei pra gente, a paixão que estou sentindo é verdadeira, é amor pra vida inteira. Pra vida inteira. Gian Giovanni, sai dessa vida. No próximo bloco, Cascatinhana, Zé Henrique Gabriel e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu acontece muito comigo, acho que acontece com vocês também. Passo uma música e na mesma hora aquilo me remete ao passado, eu fico lembrando algum fato ligado àquela música. Tem algumas músicas que tocam o meu coração de uma forma, quando eu ouço alguns sucessos antigos do Roberto Carlos, quando eu ouço Tião Carreiro e Pardinho, quando eu ouço Goiá, quando eu ouço Bee Gees, quando eu ouço os Beatles, isso me remete a situações do passado, né? Algumas agradáveis, na maioria das vezes agradáveis, mas algumas tristes também. E eu tenho certeza que as pessoas de mais idade vão se recordar agora de alguma coisa com essa música que eu vou trazer. Você lembra desta? Cascatinha em Ana, vai com Deus. Vejo Eu recordei Cascatinhana, você lembra desta? Vai com Deus. E se você tiver alguma música que você gostaria de recordar, o professor Júlio César Rezende, ele só não descobre a música que não foi gravada ainda. Gravou, ele acha, né? Ele escrafuncha e acha e manda pra mim. Eu não tenho tempo de ficar procurando esse trem. Ele tem, né? Ele procura, ele é um pesquisador, ele tem um arquivo muito grande. Quando eu aperto aqui, eu ligo para ele. Julinho, pelo amor de Deus, me acorde. No instantinho ele manda a moda que eu estou precisando aqui, né? Então, se você tiver alguma canção que você queira ouvir aqui no nosso programa, é só você mandar um e-mail para programacleitonaguiar@gmail.com ou ligar 61-3532-6993. Deixa o recado que eu vou atender você com o maior carinho. Zé Henrique Gabriel, Instinto Animal. Caçador é caça, é assim que eu sou. Homem pra ser homem não precisa provar que é homem conquistando um harém, mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher que tem. Sonhar teus sonhos, tem que ter o dom de apaixonar, não ter vergonha de falar que é louco por ela. Quando uma mulher te ama, ama pra valer, não duvide dela. Não tem segredos do amor, não tem mistério a paixão. Quem ama de verdade sabe tudo um do outro, é coração. Não tem segredos do amor, de uma costela foi gerado um ser original. Pra ela dou a vida e sei que tenho só por ela. Precisa provar que é homem conquistando um harém, mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher e tem. Sonhar teus sonhos, tem que ter o dom de apaixonar, não ter vergonha de falar que é louco por ela. Quando uma mulher te ama, ama pra valer, não duvide dela. Não tem mistério. Quem ama de verdade sabe tudo um do outro. Não tem segredos, amor. Não tem mistério, a paixão. De uma costela foi gerado ser original. Pra ela dou a vida e sei que tenho só por ela. Com a gente agora. Pra ela dou a vida e sei que tenho só por ela. Esse instinto animal. Henrique Gabriel, Instinto Animal, para o Antônio Salustiano de Abreu, de Barreiras, na Bahia. Ele que está sempre curtindo o nosso programa. Antônio, um abração para você, abração para os meus amigos, para os parentes da minha mulher, Gláucia, que tem muita gente lá em Barreiras. Sempre que eu vou lá, eu tomo um banho lá no Rio de Ondas, que é uma maravilha. Nós temos até uma chacrinha na beira lá, só que eu não sei nem chegar nessa chácara mais, tanto tempo faz que eu não vou lá, né?

né, cheio de emoção com esse trágico acontecimento, catapultou Marina Silva de maneira que ela chegou em determinado momento a ultrapassar as intenções de voto na presidente Dilma, naquilo que eu chamo de efeito cadáver, né, que a compaixão do brasileiro fez isso. E Aécio Neves, que até então era o favorito para disputar com Dilma, despencou na pesquisa, foi parar lá em 12, 13%. Só que a campanha continuou. E a Marina Silva se equivocou em algumas posições, se mostrou indecisa, e o fato é que ela começou a cair, e Aécio Neves começou a subir de novo. E hoje ninguém pode dizer quem é que vai para o segundo turno. O fato é que dificilmente a presidente Dilma deixará de estar no segundo turno. Ela, na minha opinião, já está consolidada para disputar o segundo turno. Quem vai disputar com ela pode ser Marina e pode ser Aécio. Marina está caindo, Aécio está subindo, né? Porque mesmo porque a presidente Dilma com a Marina são muito parecidas. Foram do mesmo partido, têm mais ou menos as mesmas propostas. E o antagonista, o diferente delas, para que as pessoas possam escolher, né, seria mais lógico que tivesse um contraponto do pensamento político da presidente Dilma, o candidato Aécio. Mas isso quem vai escolher é o povo brasileiro. Então a primeira grande modificação foi a queda do avião que matou Eduardo Campos. Logo em seguida teve o escândalo da Petrobras, esse grande escândalo em que um ex-diretor resolveu contar tudo que sabe. Nós não estamos sabendo ainda porque está em sigilo de justiça, mas dizem que a hora que for revelado tudo pode implodir a República. Então isso também no primeiro momento teve um efeito e tudo, está tendo um efeito na candidatura da presidente Dilma. Aí outro fato, a lei da ficha limpa. Mais de 10 mil políticos brasileiros foram afastados pela lei da ficha limpa. Os mais resistentes caíram recentemente, uma semana antes de vencer o prazo fatal, que foi o candidato José Roberto Arruda em Brasília, Neudo Campos em Roraima e também o Rivas lá no Mato Grosso. O governador do Tocantins, o ex-governador do Tocantins, Marcelo Miranda, ainda está conseguindo se manter, graças a uma liminar, está conseguindo se manter, mas não se sabe ainda se ele chega a disputar a eleição. Então a lei da ficha limpa também foi um grande modificador do painel eleitoral. E o avião, um avião que foi preso lá em Piracanjuba, Goiás, com R$500 mil e santinhos do seu Marcelo Miranda, candidato ao governador do Tocantins, também certamente vai ter efeito. Então, estou dizendo isso para dizer que as coisas são imprevisíveis e, mais uma vez, está na sua mão. Você decide. Eu só renovo um apelo. Ficha suja, não. Escolha alguém que tenha ficha limpa, tá bom? E que Deus nos abençoe e que a gente possa escolher os melhores para dirigir os nossos estados e também o nosso país. Eduardo Costa, na saideira. Jeito o baile da minha terra, sanfona no pé da serra e a luna é o céu. Toda a galera vai dançando no terreiro, na ginga de um sanfoneiro e a lua cheia de mel. Ninguém resiste, o vai e vem de um pole, mexe, mexe, pole, pole no gole da marvada. E a morena leva um pungado na nuca, arrepia e fica maluca, se entrega apaixonada. E no beija, beija, passa por cerveja, vai virando, tira gosto, colado rosto com rosto. Vai dançando a noite inteira e no galho cola, coração dispara, tá na cara que vai dar namoro. Garçom, não esquece o choro, capricha na saideira. E no beija, beija, bata com cerveja, vai virando, tira gosto, colado gosto com gosto. Vai dançando a noite inteira e no galho cola, coração dispara, tá na cara que vai dar namoro. Só não esquece o choro, capricha na saideira. Bota a pinga aqui no meu copo, garçom. Vai lá, menino. Chora, sanfona, véio. É desse jeito o baile da minha terra. Sanfona no pé da serra e a lona é o céu. Toda a galera vai dançando no terreiro, na ginga do sanfoneiro e a lua cheia de mel. Ninguém resiste o vai e vem de um pole. Mexe, mexe, pole, pole no gole da marvada. E a morena leva um fungado na nuca, arrepia, fica maluco, se entrega apaixonada. E no beija, beija, bota com cerveja, vai virando, tira gosto, colado, gosto com gosto. Vai dançando a noite inteira. E no galho rola, coração dispara, tá na cara que vai dar namoro. Garçom, não esquece o choro, a ficha na saideira. E no beija, beija, bato com cerveja, vai virando, tira gosto, colado, gosto com gosto. Vai dançando a noite inteira. E no galho rola, coração dispara, tá na cara que vai dar namoro. Garçom, não esquece o choro, a ficha na saideira. Ô, oh, morena, vem cá, vocês estão fugada no bem, menina, vem cá. Eduardo Costa na saideira para Nayara Roberto de Jociaba. Jociaba, não sei onde fica Jociaba, ela não falou. Obrigado, obrigado, viu, Nayara? Um abração para você. A minha amiga Sula Mazurega vai cantar agora uma canção muito bonita que, inclusive, foi regravada por Eliane e Samuel. Folia. Parei no tempo, você seguiu, não voltou mais, você sumiu. Eu perguntei e ninguém viu. Pro coração, você mentiu, me feriu e partiu. O dia passa, a noite vem. Já se passaram pra lá de cem. Amor por mim você não tem, mas continua sendo meu bem. Mas não vem, mas não vem. A saudade quando pega faz bagunça, faz folia. Seu amor faz companhia. Se aprende nessa vida só depois que leva um tombo. Se precisar de uma amiga, pode chorar no meu ombro. Já se passaram pra lá de cem. Amor por mim você não tem, mas continua sendo meu bem. Mas não vem, mas não vem. A saudade quando pega faz bagunça, faz folia. Seu amor faz companhia. Se aprende nessa vida só depois que leva um tombo. Se precisar de uma amiga, pode chorar no meu ombro. A saudade quando pega faz bagunça, faz folia. Seu amor virou colega, ele me faz companhia. Se aprende nessa vida só depois que leva um tombo. Se precisar de uma amiga, pode chorar no meu ombro.

jardim do amor, do nosso amor. Zezé de Camargo e Luciano, Flores em Vida, para Francimar Pereira, Marcos Robertos e Aninha Ranal, que estão fazendo aniversário hoje, recebendo os meus votos de muita paz, muita luz e principalmente de muita saúde. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Joaquim Emanuel, mártir do Calvário. Divino para nos salvar. Aquele menino humilde, tão pobre, com a alma nobre e cheia de luz, filho muito amado da Virgem Maria, recebeu o santo nome de Jesus. Santo lema era caridade. A todos os povos o Cristo pregava a essência pura de amor e bondade. Mas os homens ímpios na remota era viram no profeta o agitador, e pela quantia que dinheiro contrataram Judas para traidor. E naquele falso tribunal da terra, Cristo Nazareno foi caluniado. Ao invés do ladrão, o povo bradava que Cristo Jesus fosse condenado. Por mais que o profeta, de olhar sereno, pintasse o verdugo com todo carinho, só teve por paga da sua humildade a triste e famosa coroa de espinhos. E assim no alto do negro calvário, em que seu fadário fora consumado, na cruz de madeira, em frente dos seus, o Filho de Deus foi crucificado. Mas nos mostra o mundo que foi tudo em vão o que ele sofreu para nos redimir. Pois em toda parte que a gente passa, sempre tem o Judas para nos trair. Relembrando Goiás, Joaquim Manuel, mártir do Calvário, Para o meu amigo Tony Campos, lá de Chapada Gaúcha, ele é radialista e não perde o nosso programa lá pela Tropical FM. Outro dia ele falou comigo, né, nós falamos pela internet, e ele me disse que está sempre sintonizado, curtindo a gente na Tropical FM. Um abraço para os meus colegas da Tropical FM, essa turma boa de Chapada Gaúcha. Esse ano quase que eu fui fazer um show aí, mas não sei porque não deu certo, né? Mas qualquer hora dessa eu apareço por aí, tá bom? Ô Tony, um abração pra você, viu? A frase irretocável de hoje é da sabedoria popular. O cachorro deixa na calçada aquilo que o seu dono tem na cabeça. O cachorro deixa na calçada aquilo que o seu dono deixa na cabeça. Isto é, o dono desse cachorro tem titica na cabeça. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Guilherme Henrique. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Amanhã, sexta-feira, tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Se na sua cidade ainda não tem o canal local, nós já estamos em mais de 200 cidades do Brasil, tem problema não, você pode me assistir pela TV Oi no canal 1, canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, TV Vivo 237, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas antenas parabólicas e ainda direto no site em tempo real www.rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de Televisão, toda sexta e todo domingo às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Guilherme Henrique, Eu Sou Um Deles. Te deixou, não sabe o que está perdendo. Se ele não te quer, tem muitos que estão te querendo. Eu sou um deles, apaixonado. Eu sou um deles que quer te ter aqui do meu lado, do meu lado. Pare pra pensar, não perca tempo, larga tudo e vem correndo, quero te encontrar. Pare de gastar sua atenção com quem nunca te deu a mão quando tu precisava. Eu cheguei pra cuidar de você. Eu cheguei pra ficar com você. Eu cheguei pra ficar com você. Eu cheguei pra cuidar de você. Sabe que está perdendo. Se ele não te quer, tem muitos que estão te querendo. Eu sou um deles, apaixonado. Eu sou um deles que quer te ter aqui do meu lado. Pare pra pensar, não pega tempo, larga tudo e vem correndo, quero te encontrar. Pare de gastar sua atenção com quem nunca te deu a mão quando tu precisava. Eu cheguei pra cuidar de você. Eu cheguei pra ficar com você. pra cuidar de você. Eu cheguei pra ficar com você. Eu cheguei pra cuidar de você. Eu cheguei pra ficar com você. A discoteca do Cleitão recebeu pela primeira vez Guilherme Henrique, Eu Sou Um Deles. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 3532-6993. 3532-6993. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Vocês estão cantando ruim demais. Presta atenção, vou trazer um grande professor pra vocês aprenderem como é que faz, viu? Rolando Boldrin, Recordação. Menina, avance, se lembra do tempo que nós se amava. Dois amores igual a nós, no mundo nós não achava. Não tinha dia da semana, se ele ver eu não passava. Fosse na hora que fosse, querendo eu lhe visitar, eu chegava em vossa casa, no vosso colo eu deitar. Quando tinha algum passeio pra fazer, nós dois tratávamos. Nós tínhamos os pontos marcados onde nós dois se encontrava. O que eu falasse pra ela, coitadinha, concordava. Eu levava ela nos bailes, só comigo ela dançava. Os gavião dava em cima, mas minha pomba voava. Eu cantava de viola, meu amor também cantava. Fazia moda chorosa, meu amor enduetava. Quando eu tava aborrecido, meu amor me consolava. Carinho é coisa gostosa, alegre eu logo ficava. Os desgostos ia-se embora, tristeza lá no morar. Quando eu saía de viagem, meu amor me acompanhava. Quando chegava a noitinha, em qualquer parte eu posava. No meio dos arvoredos, a minha rede amarrava. Deitado na minha rede, meu amor me agasalhava. Sereno da madrugada, caindo não me molhar. A Faculdade da Música apresentou o grande mestre Rolando Boldrin, Recordação. Um sucesso do passado, um sucesso do presente. Uma das mais talentosas duplas da nova geração de sertanejos, Jorge e Mateus, O Mundo é Tão Pequeno. Seu jogo, sei que você vai se queimar. Sei que não aguenta fogo e vai quebrar a cara quando me ver escapando entre seus dedos. Vou dividindo os meus segredos com outra pessoa. Hoje eu acordei gostando mais de mim. Vou cair fora numa boa.